Eu sei que você quer alguém pra apresentar pros pais. Postar uma foto junto nas suas redes sociais. Viajar fim de semana, combinar os pijamas, beber. Salve, ó! É, risada! Desculpa, eu sou o cara errado. Eu não nasci pra ser mozão. Ada, tua música, Ada! E meu coração só é feliz sozinho. Eu não nasci pra ser mozão. Nasci pra ser contadinho. Não quero te levar pro mau caminho. Eu não nasci pra ser mozão. Sei que você quer alguém pra apresentar pros pais. Postar uma foto junto nas suas redes sociais. Viajar fim de semana, combinar os pijamas. Zona Triângula. É isso, meu garoto. Desculpa, eu sou o cara errado. Eu não nasci pra ser mozão. E meu coração só é feliz sozinho. Eu não nasci pra ser mozão. Nasci pra ser contadinho. Paradinha, pode fazer o que for, mas é contadinho. Não nasci pra ser mozão. Nasci pra ser contadinho. Meu coração não é Delina. Eu não nasci pra ser mozão. Nasci pra ser contadinho. Não quero te levar pro mal. É a música da Risanja.